jamais entristecer, meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Sempre teu, eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer, meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz.